Rede Cultura. Essa é a minha terra, esse é o meu lugar. Só aqui me sinto em casa, só aqui é que é o meu lar. Eu nasci entre esses morros, eu corri por esse chão, eu cresci por essas matas. Essa é a cidade que eu amo de paixão. Anderson Carlos, o seu companheiro de todas as manhãs na Rádio Cultura AM. Show do Anderson Carlos. Sucesso pra você, coisas boas pro seu dia, em boa companhia. Tudo de bom pra você, seus desejos e amizade, sua felicidade, o seu jeito de viver. Show do Anderson Carlos. Como vai o tempo? Hora da previsão do tempo, a previsão do tempo pra você. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de junho. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro fica com o sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 30 a 90%. Ribeirão Preto, em São Paulo, celebra aniversário com tempo claro com sol. A temperatura varia entre 15 e 30 graus e a umidade relativa do ar marca de 20 a 65%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de junho, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filippin. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Bom, gente, nós estamos na lua crescente, dia 21 começa a lua cheia, são os últimos dias do outono brasileiro. A previsão atualizada do tempo e da temperatura e também as fases da lua você encontra no site da Rádio Cultura de Valença, o www.radioculturadevalença.com.br. Música, informação e os nossos parceiros comerciais 24 horas por dia. Na Rádio Cultura M de Valença, show do Anderson Carlos. As melhores músicas, as principais notícias. Show do Anderson Carlos. Música e informação. Show do Anderson Carlos, um campeão de audiência no Rádio Valenciano e em toda a região. Obrigado, família Cultura. Que beleza e muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que esteve ligado com Fabiano Farias no Sertanejo Classe A. Olha, sejam muito bem-vindos, eu sou o Anderson Carlos e vou estar contigo e não abra até às 11 da manhã no nosso show do Anderson Carlos. Fabiano Farias, bom descanso para você. Fabiano que retorna às 2 da tarde no Super Hits e às 5 da tarde tem às 15 mais mais. É o Fabiano Farias passando a tarde com você de 2 às 6 da tarde aqui na Cultura. Bom, gente, quero agradecer aí a você, meu amigo, minha amiga, a você que é gente que se liga na gente, que está ligado aí pelo Brasil e o mundo também, pelo nosso site, o www.radioculturadevalença.com.br. Ainda não baixou o aplicativo da Rádio Cultura? Vai lá na Play Store do Google e baixe gratuitamente para ouvir a Rádio Cultura no seu celular, tá bom? Pelo site você também pode ouvir a Rádio Cultura no seu celular, computador, tablet, smartphone ou na sua Smart TV. É a Rádio Cultura de Valença para o Brasil e o mundo. E olha, eu quero mandar um beijo muito especial hoje para minha mãe, a Dona Yolanda, o meu pai, o seu Bentinho, lá no bairro de Osório. Através deles eu abraço toda a nossa querida e imensa família Cultura. Meu amigo Paulo César, o Leão, que coloca ainda mais potência no AM1570, Fabiano Farias e os demais locutores e locutoras da Rádio Cultura de Valença. Gratidão sempre, aquele abraço a todos vocês. É o show do Anderson Carlos, graças a você e aos nossos parceiros comerciais. 10 anos de sucesso com aquela liderança absoluta nas manhãs do rádio valenciano. Bom dia e gratidão sempre. Show do Anderson Carlos. Amigos, prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Show do Anderson Carlos. Passe momentos inesquecíveis no Loves Motel. Suítes com sauna, hidromassagem, Wi-Fi, TV e frigobar. O Loves Motel oferece cardápio variado de tira-gosto. Loves Motel, onde tudo é feito com amor. Estrada Valença Barra, número 74, no Canteiro. Preços especiais para pernoite. Loves Motel, onde o amor acontece. Loves Motel. Informações e reservas, telefone e WhatsApp 24 99879 4106. Na Rádio Cultura M de Valença, show do Anderson Carlos. As melhores músicas, as principais notícias. Show do Anderson Carlos. Música e informação. No rádio, na internet e no celular, show do Anderson Carlos na Rádio Cultura de Valença. Ouça também pelo nosso site www.radioculturadevalença.com.br para o Brasil e o mundo. Comunicando, Anderson Carlos, um campeão de audiência no rádio valenciano e em toda a região. Cultura. A Rádio Cultura M de Valença está apresentando Show do Anderson Carlos. Líder absoluto em audiência no rádio valenciano. Brasil! Ah, eu tô na cultura, eu tô feliz. Bom dia, família Cultura. Aquele abraço do amigo Anderson Carlos. Muito bom dia pra você que é gente, que se liga na gente. Aquele abraço, bom dia! Eu, Anderson Carlos, estou contigo e não abro até as 11 da manhã com muita música, muita informação, entretenimento e, é claro, música e informação na sua manhã. Bom dia! Já estamos na quarta-feira, dia 19 de junho do ano 2024. Olha, gente, hoje, nesta data, é comemorado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito. É o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. É o Dia Nacional do Luto, o Dia do Cinema Brasileiro e o Dia do Migrante. A Igreja Católica comemora hoje o Dia de São Romualdo, junto com o Santo do Dia. Proteção para minha, para sua, para nossa família Cultura. Tá aniversariando hoje, parabéns pra você. sorte, saúde e muito sucesso. Que Deus possa estar abençoando todos os dias da sua vida. Aquele abraço do amigo Anderson Carlos para você. E olha, um abraço aí para os meus amigos médicos, as enfermeiras, o pessoal de apoio nos hospitais, nas unidades de saúde, nos postinhos, nos consultórios. Obrigado, gente, pelo carinho e pela audiência. Você que é paciente, você que está aí acamado, está no leito de um hospital, está acamado na sua casa, está aguardando aquele resultado de um exame, também em depressão, pensativo, fé em Deus, dias melhores virão, milagres irão acontecer na sua vida. Está saindo todos os dias, batendo de porta em porta e tentando um emprego. Acredite, tenha fé, Deus vai abrir uma porta inesquecível na sua vida. Precisa voltar aos estudos, precisa continuar aí a sua graduação, aquele curso. Acredite, Deus tem milagres na sua vida, converse com Ele, Ele vai ajudar você. Está precisando resolver aí essas brigas familiares, ter paz no seu lar? Deus vai fazer milagres também na sua vida. Acredite em você, acredite em Deus, acredite na vida e dias melhores com certeza virão. Olha, seja alegre e otimista, não perca tempo em olhar para trás para você ver o que já fez. Olhe para frente e caminhe confiante e alegre, praticando o bem e ajudando a todos. Dê a mão a cada criatura que lhe aproxima, diga sempre uma palavra de conforto e carinho. Tenha para todos um sorriso de bondade e a verdadeira felicidade passará a construir seu clima permanente de vida. Acredite em você, acredite na vida, acredite em Deus, e hoje vai ser a melhor quarta-feira da sua vida. Para você e toda a sua família, que Deus abençoe vocês. Eu sou o Anderson Carlos, até às 11, música, informação e entretenimento. Bom dia! Na Rádio Cultura M de Valença, show do Anderson Carlos. Tem alegria e informação, cultura, esportes, fatos, opinião. O ano inteiro junto com você, ligados na mesma emoção. Show do Anderson Carlos. Cultura. Pense nisso, as pessoas trabalhando e ouvindo rádio, seu cliente no carro e ouvindo rádio, na fazenda, todos ouvindo rádio, na cidade, o rádio sendo ouvido por todos. Pensou? Então invista no rádio, o canal que liga você ao consumidor. No rádio, na internet e no celular, Rádio Cultura de Valença, líder absoluto em audiência. Show do Anderson Carlos. Sucesso pra você, coisas boas pro seu dia, em boa companhia. Tudo de bom pra você, seus desejos e amizade, sua felicidade, o seu jeito de viver. Lapave, Laboratório de Análises Clínicas. Experiência, qualidade e segurança para seus exames laboratoriais. Profissionais qualificados. Atendemos vários convênios. Fazemos exames toxicológicos e temos ainda o serviço de coleta domiciliar com a mesma atenção e qualidade. Lapave, há mais de 40 anos cuidando da sua saúde. Na Rua Domingos Mariano, 151, no centro de Valença. Funcionamos de segunda a sexta, das 6h45 às 17h. E aos sábados, de 7h às 11h. Telefone 24-2453-4801 ou WhatsApp 24-988-190162. Lapave, Laboratório de Análises Clínicas. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Na Rádio Cultura M de Valença, show do Anderson Carlos. Tem alegria e informação, cultura, esportes, fatos, opinião. O ano inteiro junto com você, ligados Show do Anderson Carlos. Cultura. Show do Anderson Carlos. E o plantão noturno das farmácias e drogarias. Olha, gente, no site da Rádio Cultura você encontra aí o plantão atualizado das farmácias e drogarias. Dá uma chegadinha no nosso site www.radioculturadevalença.com.br. Clica em cima do banner Plantão das Farmácias e Drogarias. Tem ali atualizado o plantão das farmácias e drogarias, além do plantão diurno, o plantão noturno, que vai de 21 às 8 da manhã. Tá bom? Então tá combinado? Precisou? É só dar uma chegadinha no www.radioculturadevalença.com.br, o site que tem música e informação 24 horas por dia. Eu sou Anderson Carlos, juntos até às 11 da manhã, na maior audiência do rádio valenciano. Nesta quarta, 19 de junho, o plantão noturno é da Drogaria Popular Valenciana. Música e informação. Show do Anderson Carlos. Música, esporte, notícia. Cultura. Drogarias Droga Mais. Na Rua dos Mineiros, os melhores produtos com preço, qualidade, atendimento especial e personalizado. Medicamentos de marcas, similares e genéricos. Perfumaria, perfumes importados, make-up, cosméticos, acessórios e muito mais. Nas Drogarias Droga Mais, na Rua dos Mineiros, avaliação da sua saúde com aferição de pressão, diabetes, glicemia e vacinas. Droga Mais, bem no centro de Valença. Na Rua dos Mineiros, temos a teleentrega mais rápida da cidade. E atenção para os novos telefones da Droga Mais da Rua dos Mineiros, 2453-1300 ou 2453-4268. Novos números do WhatsApp: 99938-7187 ou 99999-1039. Produtos Boa Nova, qualidade do campo para sua mesa. Fresquinhos, saborosos e muito seguros. Os deliciosos produtos Boa Nova você encontra nos melhores estabelecimentos comerciais da região. E agora em nossa loja localizada ao lado do laticínio, venha nos fazer uma visita. Rua Boa Ventura José Soares, 145, no bairro Canteiro, em Valença. Telefones 24-2453-5200. WhatsApp 24-99963-6892. Boa Nova, produtos de altíssima qualidade. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 8:27. Mantenha sua conta de água em dia e concorra a prêmios. Prêmio Água, a conta premiada da Companhia da Água. Consulte regulamento e nos acompanhe por nossas redes sociais ou diretamente pelo www.premiagua.com.br. Show do Anderson Carlos. Minuto de sabedoria. Poucas palavras que dizem muito. Se você olhar para o que você tem na vida, você sempre terá mais. Se você olhar para o que você não tem na vida, você nunca terá o suficiente. Oprah Winfrey. Minuto de sabedoria. Show do Anderson Carlos e o momento de oração. E hoje, com a proteção de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis, de Nossa Senhora da Glória, Rainha e Padroeira de Valença, de São Jorge Guerreiro, nos livrando dos nossos inimigos hoje e sempre, de São Sebastião, Santo Antônio e dos demais santos e santas, invocamos a tua proteção, Deus Pai Todo-Poderoso, para esse que vai ser o melhor dia das nossas vidas. Bom dia! Seja qual for a sua religião, bom dia para você que acredita em Deus e bom dia também para você que pensa não acreditar nele. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Aquele abraço do Anderson Carlos para você. Mantenha sempre a fé e a esperança em seus sonhos, em seus projetos, em seus objetivos de vida. E que nesta manhã o Senhor abençoe a minha família, a sua família, a nossa família cultura. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Meu filho Pedro Arthur e a oração do Santo Anjo do Senhor. Bom dia! Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me ordena, me ilumina. Amém. Show do Anderson Carlos e o momento de oração. O encontro de fé com o padre Alessandro Campos, o padre sertanejo do Brasil. Encontro de fé. Alô, Rio de Janeiro, aqui é o padre Alessandro Campos. Eu também estou aqui na Rádio Cultura de Valença, no encontro de fé com o nosso amigo Anderson Carlos. Não perca! Olá, querido ouvinte, aqui é o padre Alessandro Campos. Eu quero rezar por você hoje. Quero pedir a Deus que te proteja de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. E que Ele possa fazer de você, de todos nós, instrumentos da sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Show do Anderson Carlos. Encontro de fé. Olá, querido ouvinte, aqui é o padre Alessandro Campos e hoje eu quero pedir a Deus uma bênção especial para a sua casa. Deixe o padre Alessandro Campos rezar por você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Favorecei, Senhor Jesus, os vossos filhos, que pedem com humildade a vossa bênção. Sede refúgio para os que na casa deles moram, residem, companheiro dos que saem, hóspede com os que entram, até o dia de terem todos feliz acolhimento na casa do vosso Pai. Também te pedimos, Senhor, pelo poder do Teu nome e do Teu sangue. Desça sobre a vida deste Teu filho e desta Tua filha a bênção de Deus Todo-Poderoso, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixe o padre Alessandro Campos rezar por você agora. Deus de amor e de poder, louvado sois vosso nome. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te peço perdão pelos males que causamos. E te peço ainda, fica conosco, Senhor. Não nos deixe sozinhos na noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.

rádio, na internet e no celular. Show do Anderson Carlos na Rádio Cultura de Valença. Ligue 2453-6485 e concorra a um show de prêmios. Ouça também pelo nosso site www.radioculturadevalença.com.br para o Brasil e o mundo. Muito obrigado por levar a Rádio Cultura de Valença junto com você, por permitir aí que a Rádio Cultura, que o show do Anderson Carlos entre aí na sua casa, no seu local de trabalho, no seu carro, no seu sítio, chácara ou fazenda. Audiência comprovada da Rádio Cultura, graças a você, através do rádio no AM 1570 para Valença e região, e pelo nosso site, pela internet, o www.radioculturadevalença.com.br, também pelo nosso aplicativo de celular. A Rádio Cultura está para o Brasil e o mundo. É a Rádio Cultura com você 24 horas por dia. Gratidão sempre, bom dia! Mantenha sua conta de água em dia e concorra a prêmios. Prêmio Água, a conta premiada da Companhia da Água. Consulte regulamento e nos acompanhe por nossas redes sociais ou diretamente pelo www.premiagua.com.br. Companhia da Água. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 8:45. Drogaria São Rafael. A farmácia mais barata da cidade. Medicamentos com os melhores preços e atendimento especializado para você e sua família. Linha completa de medicamentos e medicamentos genéricos. Perfumaria e artigos de higiene pessoal. O menor preço à vista garantido. Traga seu orçamento e confira. Aceitamos todos os cartões. Entrega rápida, ligue ou mande um zap. 2452-1127. O número do telefixo é também o WhatsApp. Na Rua dos Mineiros, 16, Loja B, no centro de Valença. Drogaria São Rafael, a farmácia do Léo. Aceitamos o cartão Brasil Card. Faça o cartão Brasil Card da Drogaria São Rafael, sem anuidade, e tem até 45 dias para pagar suas compras. Agora também com convênio com a Câmara Municipal de Valença. A Rádio Cultura M de Valença está apresentando Show do Anderson Carlos. Uma cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. 1570. Tabet Corretora de Imóveis, a maneira mais rápida de vender ou alugar seu imóvel. Na Tabet Corretora de Imóveis, você encontra o imóvel ideal para você e sua família ou para sua empresa e comércio. Temos os serviços de administração de imóveis, venda, locação e avaliação. Visite o nosso site www.tabetcorretora.com.br ou faça-nos uma visita na Avenida Nilo Peçanha, 151A, no centro de Valença, e conheça nossas opções para venda de imóveis e aluguel. Tabet Corretora de Imóveis. Informações pelo telefone 24-2452-1820 ou WhatsApp 24-98816-7013. Tabet Corretora de Imóveis. Valença já escolheu o seu companheiro de todas as manhãs. Show do Anderson Carlos, um campeão de audiência. Líder absoluto em audiência na internet e no celular. Show do Anderson Carlos. Ouça também pelo nosso site www.radioculturadevalença.com.br. Show do Anderson Carlos para o Brasil e o mundo. De comer um pastel. Eu adoro pastel. Pastelaria Dudri, o melhor pastel de Valença e região. Temos porções de vários sabores e com recheio especial. Pastéis doces, tudo feito na hora, especialmente para você e sua família. Venha saborear nossas delícias. Pastelaria Dudri, tradição, sabor e qualidade. A cerveja mais gelada do Barroso. Entrega rápida. Faça seu pedido pelo telefone 2458-4951. O Dri e equipe aguardam a sua visita. Rua do Barroso 140, em Valença. Que delícia! Com muito recheio e super crocante. Ei! Quer construir? Quer reformar? Serluve Material de Construção, a loja do Serginho, onde você encontra artigos de primeira linha com os menores preços da região. Vai construir, reformar ou ampliar? Serluve Material de Construção. Matriz na Rua Vito Pentanha, 384, Loja B, no Benfica. Filial na Estrada Valença, Rio das Flores, em frente ao Bar do Maguinho na Biquinha. Telefone ou WhatsApp 2458-4736. Serluve Material de Construção, a sua melhor opção. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 8:49. Show do Anderson Carlos. Credibilidade com a sociedade. Novo conceito na informação. Liberdade, pode confiar. Jornalismo em primeiro lugar. Show do Anderson Carlos. Prestação de serviços, informações, entretenimento. Show do Anderson Carlos. Você em primeiro lugar. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. No rádio, na internet e no celular. Rádio Cultura de Valença, líder absoluta em audiência. A partir de agora, você ouve as principais notícias. Fique ligado e bem informado na melhor companhia. Giro News. As primeiras notícias do Brasil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou à Coreia do Norte na última terça-feira, dia 18, para uma visita de 2 dias ao aliado e líder norte-coreano Kim Jong-un. Os países não informaram o que será discutido durante a reunião, mas a viagem levanta preocupações no Ocidente, já que essa é a primeira visita do líder russo ao vizinho em 24 anos e acontece em meio a crescentes parcerias de Moscou com o Estado norte-coreano. Música e informação. Show do Anderson Carlos. Música, esporte, notícia. Dicas de economia. Cuidado com as compras por impulso. Acompanhe sempre o seu planejamento para não fugir dos gastos planejados. Dicas de economia. Na Rádio Cultura M de Valença, show do Anderson Carlos. Tem alegria e informação, cultura, esportes, fatos, opinião. O ano inteiro junto com você, ligados na mesma emoção. Show do Anderson Carlos. Pra ver de perto, pra ver de longe. Cuide bem da sua visão. Na Ótica Nova Barra, armações de várias grifes, armações e óculos Ray-Ban, óculos de sol, todos os tipos de lentes de grau, lentes de contato e lentes coloridas cosméticas, lentes com filtro azul, parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões. Venha nos fazer uma visita. Temos o menor preço garantido. Convênios com descontos especiais para associados, Líder Plan e OAB. Ótica Nova Barra, na Rua Paulo de Frontin, 139, em frente à antiga delegacia, em Barra do Piraí. Telefone 2442-1895. WhatsApp 24988550346. Mude seu visual.

Lá vem fofoca. Agora no seu rádio, lá vem fofoca. Conta aí, vai. E você junto com a gente, né? Ouvindo o melhor da música e também curtindo as fofocas das celebridades junto com a gente. Tá na hora de mais notícias. O que Larissa Bocchio e Tereza Fonseca têm em comum, gente? Vou responder, viu? Atualmente são protagonistas de novelas da Globo. A primeira, no caso a Larissa, ela vive aqui nota em No Rancho Fundo, enquanto a segunda, a Tereza, ela está interpretando a Mariana em Renascer. Só que as atrizes estarão juntas e vivendo grandes personagens também na novela Guerreiros do Sol, que estreia no Globoplay em 2025. Na história, Larissa interpreta a Ivonete, a dona de uma birosca que abriga o bando de Lampião em alguns momentos da trama. Já Tereza vive Aldezira, uma jovem que, após fugir de casa para escapar dos abusos do pai, conhece o cangaceiro Gasolina e é mantida refém dele, gente. Eita, que a história vai ser boa. Vem aí, Guerreiros do Sol, no ano que vem, na Globoplay. Grandes atrizes trabalhando juntas e nós vamos conferir com certeza. Agora vão saindo mais novidades e eu volto sempre aqui e conto os detalhes pra vocês. Você acabou de ouvir Lá Vem Fofoca. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Anuncie na Rádio Cultura de Valença. Entre em contato pelo Zap Zap 988190064. Pensou bebidas? Pensou UPA? Aquela cerveja Skol, Brahma, Itaipava ou Antártica vai encontrar. Depósito de bebidas UPA, unidade de pronto abastecimento. É só ligar ou chamar no WhatsApp, unidade de pronto abastecimento. UPA, o melhor atendimento. Zap 24998266236. Venha para a UPA e seja feliz. UPA, a sua distribuidora de bebidas em Valença. Rua Robert Eduardo McGregor, bairro São Francisco. Funcionando de segunda a sábado até as 18h30 e domingo até as 15 horas. O Cristiano e sua equipe aguardam sua visita. Atenção, família Cultura! O show do Anderson Carlos está aí, na internet e no celular. Agora também para o Brasil e o mundo, pelo nosso site www.radioculturadevalença.com.br. Show do Anderson Carlos, sempre saindo na frente. Pra encher o carrinho e economizar, se liga na dica que eu vou te dar. Promoções, incrível como você. Super vantagens é no Mercado Mourão, o melhor da região. Na Avenida Duque Costa, 843, Carambita, Mercado Mourão. Você não pode perder. Mercado Mourão é o mercado preferido. Pedidos pelo WhatsApp 988316436. O Paulo, a Rosana e equipe aguardam a sua visita. Vem pro ZYJ493, Rádio Cultura M de Valença. 1570. Conectada em você, a emissora que deixa você de bem com a vida. Cultura M. Show do Anderson Carlos. Tá ligado na TV? Tá ligado na tela? Saiba o que acontece na novela. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí. No Ligados na Novela. Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 19 de junho, e eu estou chegando com o resumo da sua novela favorita. em Tereza. Tereza fica feliz em viver no apartamento de Fernando e Arthur. E Arthur a diz que ainda não pode ter gastos extras como roupas e viagens. Rubens tenta se reconciliar com Maíra, mas se surpreende quando esta o diz que se apaixonou por outro homem. Roberto diz a Joana que sabe que ela terminou com ele unicamente por não poder lhe dar filhos. E Joana responde que não é correto ela tirar dele seu maior sonho, o de ser pai. E que além disso, ele anda com Oriana. E isso ela jamais poderá perdoar. Eu volto daqui a pouquinho com mais Não Saia da Audiência. Ligados na novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Show do Anderson Carlos. Teletema. Tema de novela. Vamos matar saudades, aquela trilha de novela que marcou a sua vida em algum lugar do passado. É o Teletema do Anderson Carlos para você, com muito prazer. No show do Anderson Carlos, você ouve os sucessos de hoje e também as músicas que marcaram a sua vida em algum lugar do passado.